Sinfonia em Fá Maior, Ubis Roma, de Saint-Saëns, Orquestra Nacional da RTF, Central de Rádio Difusão e Televisão Francesas, a regência de Jean Martinon. Você ouve pela MEC FM, Concerto de Domingo. Cinco valsas, Grande Valsa Brilhante, Opus 18, Valsa Brilhante, Opus 34, Valsa do Minuto, Opus 64, em Dó Sustenido Menor, Opus 64, número 2, e em Sol Bemol Maior, Opus 70, número 1, de Chopin, ao piano, Arthur Rubinstein.